0.3601, ajuste 1.0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 953601. Afirmativo, à direita para o táxi 1.0, 2.5 da 3601, morte. Estabilizar no localizador. Salvador, bom dia, Rio 5973, tá, ILS, baixar travado. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, senhor, vento de 280 graus, 02 nós. 7, livre pouso 1 no 0, Rio 5973. Desça para 060, desça para 2 mil pés, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no 0. Motorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, TAN 38, no meio. Localizado, ouvindo para o 093, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 896, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAN 3601, pode ser 90, pronto. Vem para a Torre Salvador. Bom dia, 3601, pronto. Bom dia, 3601, mantenha o ponto de espera aqui, está no zero, senhor. 3601. Não copiei. Voo 093, final. A uma milha para a dona. Copiado no 093, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, chame ferro, trem baixo travado, chame. Abordarei ferro, 9 graus. Provisão para pushback acionamento, portão 3. Em mais 15 segundos. Opa. Azul 4040, portão 3 aprovado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, portão 3, azul 4040. Portão 3, 171, portão 612, aprovado, push acionamento, chame táxi. Portão 62, é grátis, chama o táxi para 3171. 5973 no solo ao 55, libere a pista da taxiway Gol e chame solo em 121, decimal 1. Tramador, decimal 1, ISO 973. Inferno, baixa travou com 093. Copiado no 093, continue a aproximação, aguarde pista livre. Eu solicito o senhor não liberar na taxiway Foxtrot, visto que foi feito um reparo lá em Infraero e a Infraero nos solicitou que a taxiway não seja utilizada até as 7 horas do lucro. Ok, continua a aproximação e confirme, trem baixo travado. Afirmo, baixou, travou, não efetora, não taxiada na Foxtrot, vou 093. No 093, pouso autorizado então, pistão no 0, vento 300 graus, 02 nós. Livre pouso no 0, vou 093. Finalizador daquele pátio, o Rio 5973. 46, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, chama externo, trem baixo travado. O zero vai manter posição devido à segurança com a aeronave da Gol, agora no Taxi Índia, senhor, é isso? Afirma, foi o que está informando pela disposição. Muito bem, visualmente aqui a aeronave não se encontra no pátio principal, se encontra totalmente na Taxi Índia. Eu vou pedir para o Gol talvez taxiar um pouco mais à frente, mas ele visualmente já livrou o pátio principal, senhor. Eu estou ciente da posição, senhor. Ok, graças. Vamos fazer mais. Salvador, K3-2890. Informação Echo. Posição 02, autorização Recife. 3890, bom dia, Recife. Eu tenho 330 aprovado. Aguarde um minuto, Costa. Prepare Pouca, transição Caju, senhor. Ok, aguardar Pouca, Caju. O 093 no solo aos 58. O senhor tem condições de levar na Taxiway Echo ou vai precisar levar na Gulfstream? Realizar na própria direita aqui, a Foxtrot. Na Foxtrot, eu solicito que o senhor não utilize, por gentileza, livre a pista na Taxiway Golf. Chame pista livre, no 093. Na Golf, chama. 38116, o tráfego já avistado, ajuste agora no 0 no 4. Solicito que após o pouso o senhor não utilize a Taxiway Foxtrot, a mesma teve intervenção da Infraero esta noite, pediu que não fosse utilizada até as 7 horas local. Continua a aproximação, reportarei que está livre, tem um tráfego da Gol livrando em mais alguns segundos na Taxiway Golf na última, senhor. Já na pescoça vai programar o pouso para levar na Golf, então 3, 2, 1. Gol no 093, por gentileza, chame quando fica livre, ok? Certo, gol no 093. Lembrando a pista, gol no 093. Copiado, 1219. 1219, bom. 3816, cheque trem, pouso autorizado na pista no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 4. Autorizado não, no 0, 3816. Bom dia. 0093, bom dia, autorizado Alfa, chame para ingresso, tá que sou em Juliette, senhor. Alfa, Juliette, 0093. 3601 após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no 0, até 3601. Ali mantém após a final 3601. 3h45, Galeão, confirme o tráfego e pessoas a bordo. 3971 com 204 a bordo. Copiado tanto 3171, aguarde para o início do táxi, senhor. Azul 4040, está com 108 a bordo, 3 horas, ao pé na Galeão, transportar. 4040, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pista no 0, como número 2, ajuste agora no 0 no 4, ponto de espera quando pronto, chame torre 118 decimal 95, azul 4040. 3 horas, táxi direita, ponto de espera no 0, lá torre 1 no 8, decimal 95, azul 4040. Eco, ou será necessário a Golf, senhor? Golf, sim, deixa eu livrar, solo 1219. Ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Ponto de espera quando pronto, chame torre em 198 decimal 9531 no 71. Charlie Paco Índia, no ponto de espera da 10, 295, 931, 171. Salvador, bom dia, tá 38, no meio de lá. Ingresso Taxi Wing Juliette, senhor. Alfa, chama da base. Six 570, squawk again. Cleared my arrival, descent to 050. Fly ahead and hit up. 0-0, vou na tela. Zero, five, zero. É o portão 4, senhor. Portão 4, vou dar na. Copiado 4040, mantenha um ponto de espera, pista no 0. Circulado 02, chama agora o controle em Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, 208. 5450, transponde, controle 208. 301 no Boa, submarinho 3620 na saída da EL. 360 na da EL, 3601. Assim que possível, direto do Mativa. Mativa vai ser possível. Pode ser lenda. Tá, 3601, não pode abrir a lenda. Autorizado a decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste no 0 no 4. Decolagem autorizada no 0, voltagem nela. Sul 4040, após o início da rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no 0, Azul 4040. Ali mantém no 0, Azul 4040. Controle, o TAM 3601. Prossiga. Podemos usar para a Leda? Autorizado já, Leda. Ah, autorizado, Leda. Não vou perder na hora. Beijo. Verão 9970 com a Gol. 9970, identifique chegada Mari, desça ao 060. Mari 060, da projetada? Estou de Mari. Onde vai estar? Pode voar Mari. Mari, obrigado. Queria Charge Factor. 961 no decolado agora aos 06. Chame agora o controle de Salvador em 120 decimal 8. Tenha um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Nas velas. Controle Salvador, bom dia, o 961 no decolou, passa 1500 da EL. O 961 no suba e mantenha 400 saída da EL. 400 na da EL, 961. Vamos autorizar, 3800. reportar ataque, está 3890. Salvador, bom dia, Chiné 6211, Galeão 380, Sistema Golf. 6211 da Ocean, copio 360. Bom dia. Atualizado Galeão 360, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume. 5463, transponder, controle 208. Bom dia, transponder, 219. 5463. Estão 7 correto, 629 já no branco. Esse 71 na linha mantém, 1-0. A linha que mantém 1-0, 3-1-7-1. Fora do solo, azul 4040. Sim. Fora do solo, azul 4040. Controle da 0 decimal 8, igual a 09, igual a 0.0. 08. Controle, bom dia, azul 4040. Azul 4040, tudo em massinha 360, saída árvore. 360 na árvore, azul 4040. Uma promotiva 3601? Sim. Foi de uma promotiva? 3601, motiva não fica na minha área, eu não posso autorizar uma posição que não fica na minha área, ok? Mas não pode entrar em coordenação com ele? Ah, se o senhor pedir pra eu coordenar, eu coordeno, sim. Guarda o momento. Obrigado. Sistema 71, no vertical 1-3-0, decolagem, sistema 0. Sistema decolagem, da 1-0, 3-0-7-1. Negativa, devido à ligação via inercial, tem um errozinho, estamos à direita da rota. Em torno de mais algumas milhas será corrigido devido à aproximação do Salvador, ok? Confere isso mesmo, 9-9-7-0. Isso para 3 mil pés, por hoje de turno. Ajuste da tá, MK12 agora. Ok, entendi. 3.000 na proa de Duna, Sideral 9970. Seu Duna. Para cargo Sideral, reaching 5-0. Capta 5-7-0. Descend 2000 feet, cleared ILS sector, report established. Descend 2000 feet, and report established. Livre acionado, tem o prazer? That's correct, fly Serra Vida 366. We'll fly Serra Vida 366. 3601, foi na proa de Posmo. Positivo, direto Posmo. 3601. Azul 4040, vou indo pro de Alepa. Alepa da presente, azul 4040. Deus 3171, vai lembrar 2000 pés. 71, suba e mantenha 320 na saída da El. Mantenha 320 na da El, para 3171. 3601, chame centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 251, 3365, boa. Tráfego Azul 4201, bom dia. Autorização para Campinas, seguinte da Golf. Golf confere, prepara da Eulia da Monte, vai guardar de golpe. O 961, chame Recife, 1251-3325. 251-3325, 961, obrigado. 09970, desça para 2014, livre LS X-Ray. 14, 2000, autorizado, 0970. Azul 4201, pronto. Azul 4201 no solo. Prossiga 4201. Campinas, envio 340 autorizado via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita. Dael, Leda, Motiva. 5460 transponder, controle 208. 40 Campinas, via rota do plano autorizado. Decola 10, Dael, Leda, Motiva, curva direita. 5460 transponder, 208, controle 6. 4 Lima, parte 3, chame pronto. Lima 4201. Chamarei, obrigado, bom dia. Gol 965. Também, desculpa, 965. Bora aí, tem nada rápido, né? De voo, pista 10, primeira curva direita. Arbor, transição, Elefa. 5476, transponda, controle 208. 3040, chame Recife, 1288-1353. 288, confiança secundária, 135? 135, decimal 3. 353. 320 degrees, 039. Clear to land, runway 10, Chicago 6570. Controle 3171, seria possível voar a Motiva? 3171, voe Leda e aguarde coordenação com o centro. Aguardando coordenação 3171, graças. 3890, bom dia, mas Motiva. Adianta 09, possível. 395, bom dia. Bom dia. Bom dia. Já temos o aeronave para o final. Bom dia, boa noite. Número 2 para cópia da Alidrone. Temos o Lula autorizado a colar, pista no 7290 grau 0. O Bajan 09 confirmando para fazer decolada direto para a pista que pista. Deixa a porta para o ingresso, Bajan 09. Autorizado, Guardião 09, 3300 graus 04 mais, evitando o eixo do ano 6. Correio, Estrela 9970. Estrela 9970, continue a aproximação com a Maritina Luz. Absa 6570, Absa 6570, on the ground at 18, leave by right, call ground 121, that's 11. Ground 121, that's my one, the cargo in port. Guardião, fora do solo, visual contrato, decolando a nossa frente. Guardião, pro outro farol tapão, aguardando transferência. Pro lado farol. Guardião 09, confirmando, vai prosseguir inicialmente, corredor axé, restrito no meu pé, está fora da barra. Sente o corredor axé, restrito a mil pés, até o farol. Geral 9970, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, geral 9970. Leto Anzulu, decolagem 2-0, atuado transferência. 07. Mike Zerra Golf, solo Salvador. Confirme qual nível solicitado? 080. É, guarde 4, por gentileza, Mike Zerra Golf. 09. 0, aguardo transferência, correndo 09. Não, aguardo a transferência, o guardião, do lado do farol. Ok. Uma centena na água, sangue do lado. Ei, suba e mantenha uma centena na árvore sem restrição. Sem restrição, uma centena. Voo na 093. Confere a Golf, arbora elefa, guarde cópia. Arbora elefa, guarde cópia. Tango Zulu, ao cruzar 1.500 pés, chama controle da 0.8. Zulu 2? Leto Tango Zulu 2? Azul 4201. 08, guardião. 7 da Abs, da Abs, a carga autorizada. E após o 67, tem dia do 4201. É, porto seguro. Ele pega a seta, porto. Geral 99, 970, solo 22, direita, solo 2091. Solo 2091. Zero 9970, bom dia. Táxi Alfa, pode te ajudar com seu quilo. Fiquei ciente, vamos verificar, obrigado. Bota, né? 6211, tá na porta, 140. 6211, aguarde um minuto. Gente, 963, aguarde um minuto. Pista enquanto sem praticar devido à colisão com pássaros no momento. Aguarde o pushback. Como é que será, Golfo? Pronto. Salvador, Oceano, November, quilo uniforme, 080 correto. Pista 97, primeira direita. Agora, Elefa, 5470, transponda, controle 208. Calabata 2775, contato radar 4 milhas para a posição coral. Voe na proa de Mari e reporte para descida. Já no ponto ideal, descida. Pista até o 050 e informo que a pista 10 está impraticável devido a pássaro morto na pista, ok? Por enquanto não, mas acabou de acontecer. Então, tudo bem, obrigado. Deve dar tempo do senhor chegar sem fazer nenhum esperto. Ok, muito obrigado. Espero não. Boa, aguarde aqui. Para o táxi azul 4201, alternativa Galeão, 4:50, 112 a bordo. Azul 4201 no táxi até a saída do Pat 3 e aguarde. Até a saída do Pat 3 aguarda, Azul 4201. Vai seguir direto por seguro ou vai prosseguir via litoral? Direto por seguro. A 4201. Ok, autorizado o 045, direto Porto, Guardião 09, na minha escuta. Gael, Leda e Irume, 5471 no transponder, controle 208. 2775 para 060. Irume, 5471 no transponder, controle 208. 7963. Xenair 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia 6225. Autorizado Brasília, nível 380, volta conforme plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, agora transição Elefa 5477, um transponder e controle 208. 6 solicitado, nível 380 Brasília, roda do plano, decola pistão no zero, curva direita, saída boa, transição elefa, 5477 transponder, controle no 208, Oxiné 6225, já pronto para o pushback acionamento na 111. Cliente 6225, aguarde. Aguardo, teria uma previsão? 5 minutos, estimado, estamos com a pista praticada no momento. Ok, cliente 6225. Azul 4201, siga até o ponto de espera via Índia. 1895 Atua e 1014. Espera até o ponto de espera na Índia, Azul 4201. Corona 093, pronto 4. Delfins, nível de voo 360 autorizado, rota conforme plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita. Arbor, transição elefa. 5474 transponder, controle 208. Correto, portão 4, sendo pronto, 093. Zero. Autorizar direto de China, mantendo 3 mil pés ainda. Direto de China, mantendo 3 mil, mais Serra Golf. Controle de Salvador, muito bom dia, o Azul 4958, informação Golf. 4958, contato radar passando Coral, governo por Edmar e reporte para descida. Na flor de mar, reportaria para descida, o Azul 4958. 4958, informo que a pista 10 está impraticável devido à colisão com o pássaro. Quando tivermos a previsão, iremos lhe informar, ok? Na dia linda, cola pista no zero, vento 310 graus, 02. A linda cola da 024. Testada? A negativa é pior, acabou de liberar nesse minuto. Até obrigado. Voo 1963, tá mais curto. Proceda. Autorizado para o gestionamento 01. Gestionamento 01. Fechando a 6225, tá mais curto. Puxe no 11, autorizado, chama o taxi. Autorizado, chama o taxi, 6225. China? 288, está presente, o Tango Zulu. Está direto de China, Tango Zulu, quando possível, tem mais. Direto de China, tinha ponto 10050. Prato. Foi autorizado até outra vez, 62, sigo o bang da Gol, ponto de espera 1895-1014. Pés, 1014, Libra LF. 757. Quatro, nove, cinco, oito, vou na Projetuna, reporte para a descida. Prossigo até o meu golfe. Bom dia, Rio 5973. Puca, transição Aruba, dando 4. E mantendo condições do AS-3000 autorizado, porém não será como final, ok? 3000 nível instrumento. Do 4201. Autorizado voo local, RMA, 500 pés, decolagem em coordenação 14-1895, aciona 01-12 no transponder, controle 1208. Alterno 2685. 2545, alterno 2685, bom dia. O litoral e depois posterior cruzamento. Ciente. Coordenando 14 a decolagem, chame agora em 1895, 1014 de estado, bom voo. Salvador, bom dia. Tá 3153, autorização, Galeão. Então, 3153, dá o líder 1, número 2 para a Coca. Fala, Salvador, alguma previsão para a gente do reboque do Alfa aqui? Fala, Fat 3, o Alfa aqui? Alfa aqui. Positivo, Alfa aqui, já está no Pat 3, solicitar reboque para o Gate 2 do Pat principal. Que é autorizado o início do reboque, chame para ingressar no pátio principal. Ah, você vai me chamar para ingresso principal, Alfa Yankee, obrigado. 1865, solo. Terceira, tá, escuta. A retaguarda é a 2 da Avianca, após autorizado no 10, 1865. Após o Avianca, na retaguarda já temos autorizado, o feedback para mim é para o Gate 10, 1865. Fala, tá, estacionando 6225, POB de 9938, Altena, Goiânia. Xené 6225, táxi autorizado até outra vez do portão 7, siga a companhia, 1895, retorno 1014, bom voo. Até outra vez do 7, seguindo a companhia, 1895, retorno, Xené 6225. Fala, táxi, voo 963, retorno 6346, Xené Campinas, 854. Voo 9963, à direita, via Índia, no ponto de espera, 1895, 1014. Direita da Índia, ponto 2795, 9003, 1093, solo. 1093. Formo dois tráfegos Airbus da Avianca, iniciando táxi após a passagem de ambos, autorizado puxando 4. 9003, autorizado puxando 4. Rio 5973, solo. Autorizado, Recife. Nível 370, rota conforme plano de voo. Pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajamo, Aru. 5504, transponder, controle 208. Autorizado, 370, conforme o plano de voo. Fazendo 09, Salvador. Estimado para através de Ilhéus e estimado de Pouso Porto Seguro. Seré 6211, ponto de venda da 1, está pronto. 1211, ali mantém 0. E mantém o Seré 6211. Bom dia, 949, identifique, chegada Tonf, deixa para 4.000 pés com 1014. 4.000 pés com 1014. 4958, deixa para 3.000 pés com 1014. 3.000 pés com 1014, Azul 4958. controle azul 4201, não pode voar a Motiva? 201 não pode voar a Leda, Motiva não fica na minha área. Ok, obrigado. Alô, toma duas ordens aqui, já pronto para ingresso, pode participar. Portal 2? Afirmativo, gate 2. Sim, a gente mantém a posição agora. Afirmativo, gate 15, eu não aguardo. Prepara o táxi gol 965, BOBT 1927. Alternativa Goiânia, e autonomia de 2 horas e 50 minutos. Salvador, bom dia, gol 963, decolando o professor Dayal, cruzando o 1600. 963, subou 360, saída da EL. 360 da EL, voa 963. Guardião 09, vai a 2.500 até por seguro. Meu ponto de espera, boa noite, amanhã, 5, muito bom dia. 963, precisado direto, Leda. Obrigado, 963. Guardião 09 está fora da terminal e fora do CTR, mantém 2.500 pés. Ao ingressar na terminal Ilhéus, frequência daquele controle é 120.1, Guardião 09. E 775, interceptando e avistando. 775, torre, 1.895. 6 de graça, boa. Do 4958, 2.000 pés, livre LS, reduza para 189. Descendo para 2.000, reportarei no ILS, reduzindo 1.80 nós, azul 4958. Para o táxi, gol 2093, IOB 1.37, 3.10, alternativa, garanta a busca. Pisado, regulagem, não tem um tráfego a reportar no setor, reporta para o cruzamento do campo, até o Romeu Golfo. Manda com o Pro Sul, vai fazer o que eu achar inicialmente, segundo coordenação com controle. Xenem é 211, vento calmo, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolagem da Honda 0, CNR, é 2-1. O Neto Golf decola com o Pro Sul e reporta o cruzamento do campo. Coordenação com controle, vai fazer o que torna o Sul, ok? Ok, decola Pro Sul então, calma e volta. Azul 2775 passou, sim, pelo baixado travado. 2775, aeronave na cabeceira já iniciou, informarei que está livre. Sim. O Solo é o TAN 3153. TAN 3153, prossiga. Já passei a autorização do TAN 3153 Galeão? Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360, falta conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda e Rumi. Aciona 5440, transponder, controle 208. 360, via rota da curva direita, da El, Leda e Rumi. 5440, transponder 208, TAN 3, ponto 3. Correto, portão 5, chame pronto. Demorar, TAN 3, ponto 3. Pronto, estou posicionamento, TAN 3153. 325. 2513, 325, azul 4201. Interceptou o localizador, o azul 4958. 4958, chame torre, 1.895. Corra 1.895, azul 4958, obrigado. Cruzamento do campo é da guarda de aeronave. 775, CED. 2-1-1, controle 2-0-8. 2-0-8. Restrito pelo centro ao 340. Restrito 340, bom, 963. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 4958. Seu 320 na saída da EL, pode voar Leda na presença. 320, Leda, Xanem 62, 1. Tiago, meu Golf já cruzou o Estado do Zero, está com para Itapuã. Cruzo para Itapuã, controle 2008, até o meu Golf. Transfere, controle, até o meu Golf. Azul 2775, Solas 42, direita, Solo 21, décima 1. Solo 121, no gráfico. Tiago, meu Golf. Solo é o azul 2775, colisão na Suíça. Azul 2775. Parece autorizado via Alfa e Kilo até o Pad 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo Pad 3, posição 3 Lima, 2775. TAN 3153 solo. Na siga TAN 3153. Eles consideram a autorização de pushback. 3153. Alf Yankee India, na escuta? Na sua escuta, Yankee India. Golf. Antes de estar após a liberação do setor, prossigo ao 22, chamo o calçado Alf Yankee India. Meu Golf, tráfego já ultrapassado, pode prosseguir para a área da paralela, porém temos outra aeronave se aproximando. Mais 4 minutos aí para a Duna, o Romeu Golf. Ok, está ciente, até o meu Golf. Vai manter visual assim, sem interferência, com o zero. Leste, Nago Zulu, Salvador. Boa, Nago Zulu. 57 milhas fora, chame agora o centro para informação e alerta, 1288, alterno 353. Quais são no 649, desse para 2014, Livre LS Express. 2014, Livre LS Azul 4958, táxi via Alfa, Kilo 43, atento ao sinalizador. Kilo, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, Azul 4958. Oi, Salvador, bom dia, voo 9093, continuar a ponto. 649. CM, passado. Luna 065 solo. Boa noite, 65, táxi um pouco mais à frente, liberar o taxiamento do pátio, setor do pátio. Boa 963, ali mantém, no zero. Ali mantém no zero, boa noite, 65, no chute, torre. Tá na sua escuta, já. Caminhando ao ponto espera. Entendi. NM 225, circulou de 4,6, controle 2,0. 1208, 662, 225, bom dia. Sete. Controle, bom dia, Xené 625, decolando 5. É 225, suba 380, saída Arbor. 380 na Arbor, 625. Controle, Salvador, bom dia, passarelo 2289, já tem informação. 2229, vou na proa de TAP, identifique e reporte para descida. TAP, se for, chama no ideal 2229, está confirmado, a pista já está operando. Ah, já sim, já tá liberada. Já sim, já tá bom pra começar. Então, 05, como estiver de acionamento. 3153, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama. Chame Leos e solicite ao mesmo, em 120, décima 1, no Guardião 09. Sou 963, chame o centro Recife, 1251, não alterna 3325, bom dia. 251, 3325, obrigado. Chame 2-1-1, chame centro Recife, 251, não alterna 3325. 251-3325, Passarela 62. Já esqueci do Passarela. Passarela 2229, desça ao 050. 050-2225. 6225, vai na Projeto Elefa. Projeto Elefa, 6225. Voo 649, estabilizou o visual com a pista? Afirmativo, estabilizado, voo 649. Torre 1-1-895. 2-1-1-5, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 649, estabilizado ILS da 1-0. Gol 649, bom dia, continue a aproximação, informar o pessoal ali. É, confirmação. É, escuta. Passado 53 milhas de Salvador, chame o centro Recife para informação e alerta. 288, alterna 353. Agora Recife, 288-353, grato, mais chegou, obrigado, bom dia. Graus, 29, autorizado pouso, pista no zero. Ele veio pouso 9-0, bom 649. 1093, decolado 50, controle 20, décima 8. 208, bom dia. Falou 865, após companhia final, ali mantém pista no zero. Ali mantém após o pouso da aeronave da companhia, Lou 865. Lou 093 da Gol, subindo a 360, saída Arbor. 3-0-0-3 da Arbor, 093. A gente é mais 4, mais ou menos.